Brasil de Comunicação. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias da Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias da Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias da Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Ontem eu me aborreci de novo com o Rivaldo. Mas por que, Clô? Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar. Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita? Pois é, faz como se fosse meu dono. Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher. Um menino nesse mundo vale a gente deixar de ser o que é. Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha. Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre de hoje vai tratar de um assunto interessante, um assunto legal, que é a cultura, né? A gente passa o tempo todo falando de problemas, falando de uma agenda, uma pauta cheia de reivindicações e de problemas. Hoje a gente vai falar de cultura, uma coisa mais amena, mais tranquila e até porque um aspecto bastante interessante, o grande número de espetáculos musicais em cartaz nos teatros, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, faz a gente pensar que os musicais estão vivendo um revival, né? Um renascimento. E é interessante porque quando acontece isso na Europa ou nos Estados Unidos é sinal de crise. Então, quando tem crise, aí o pessoal faz muitos musicais porque as pessoas procuram como válvula de escape. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui é porque a situação está boa, o pessoal está com grana no bolso, vem aí Vale Cultura, tudo isso. E tudo isso enseja a presença de públicos crescentes nas salas de teatro. Eu estou aqui com a atriz Tânia Alves, que participa do musical sobre o Ari Barroso, um musical belíssimo que está no Carlos Gomes, aqui na Praça Tiradentes. Bom dia, Tânia, bom tudo dia, bem? Bom dia, tudo bom, Luiz? E aí, como é que você vê esse ressurgimento dos musicais? Na verdade, eles nunca... Sempre houve musical, né? O musical brasileiro sempre houve, não em muita quantidade, em tanta quantidade assim como você falou, né? O que está havendo é... Eu não sei se é renascimento, é assim, meio que uma enxurrada de musicais da Broadway sendo montados aqui. Hello Dolly, né? Uma série de musicais. Isso nunca houve. Havia mais em São Paulo e tal, no Rio de Janeiro, assim, agora que está começando essa onda de musicais da Broadway. Agora, graças a Deus, nós fazemos também musicais brasileiros. Esse do qual você participa, que é o da Ari Barroso, do Ari Princípio Barroso, está muito bom, por sinal. Eu fui lá assistir. é muito legal. Queria que você falasse um pouquinho desse musical. É maravilhoso. Ele foi escrito, o Diogo Vilela pesquisou durante três anos, ele foi escrito durante três anos, né? Então, baseado na história do Ari Barroso. E ele criou um formato muito interessante para poder contar a história. Ele está no leito, ele está na UTI. É no dia da morte dele. No dia da morte dele. Porque foi muito curioso, porque isso é real. Ele morreu no dia que a Império Serrano estava saindo com a Aquarela Brasileira, que era um enredo baseado na vida dele. Então, ele bolou o seguinte: ele está no leito de hospital. Eu faço a Ivone, esposa dele. Ele está no leito do hospital. Então, ele começa a ter delírios, né? Por causa da gravidade do estado de saúde dele. E nesses delírios aparecem quatro sambistas do Império Serrano chamando ele para a avenida. Porque começa a primeira cena, ele me perguntando que horas são e tal. E que dia era aquele dia. Aí eu digo, 9 de fevereiro, meu amor, de domingo de carnaval, vão te homenagear essa noite na avenida, falar seu nome no Império Serrano. Então aí ele fica com aquilo na cabeça e começa a ter delírios. Então ele nos delírios, os sambistas vêm buscá-lo para ir para a avenida participar da homenagem. E no meio desses delírios ele tem flashbacks também, onde aparecem vários artistas amigos dele. Né? A Carmen Miranda, que foi uma grande amiga dele, então a Linda Batista, Laci Cortes, Alda Garrido, Lamartine Babo, então aparece o pai dele, que tocava muito bem violão, a tia que ensinou ele a tocar piano. Então ele vai contando a história do Ari Barroso pelos delírios, através dos delírios que o Ari tem. E volta e meia cai na vida real, a esposa tá lá cuidando dele, ele tá sentindo dores e tal. E qual tem sido a resposta do público, hein? Adora. Eles são ovacionados. Nós somos ovacionados. As pessoas amam. Porque o Ari Barroso, ele tem uma importância incrível na música popular brasileira. Né? Ele formatou a música popular brasileira como se conhece hoje em dia. E os grandes mestres, né? Grandes autores, compositores, o próprio Tom Jobim, todos eles assumiam isso. Essa influência. Beberam nessa fonte e reconheciam essa influência muito forte. Então, assim, eu sempre falava assim, que o Chico Buarque de Holanda é fantástico. Inclusive, eu faço também um show chamado Palavra de Mulher, que é só com eu, Lucinha Lins e Virgínia Rosa, uma cantora de São Paulo, é só com aquelas músicas que o Chico fez como se fosse mulher. Sim, é lindo. Sim. Então, eu sempre pensei, meu Deus, o Chico, ele não tem dó nem piedade, né? Cortar o seu coração, pegar o dedo e na ferida lá, né? Agora, Ari Barroso é pior ainda. É legal o Chico, assim como o Caetano, ele é um dos compositores versáteis nessa coisa da alma feminina, de compor como mulher. Mas o Ari também, né? O Ari também. Ele pegava essas dores. Assim, eu acho que o Ari, eu não sei, eu não, talvez seja desconhecimento, assim, algum outro compositor que tenha representado tão bem todas as várias facetas do Brasil, do que é Brasil. Desde a influência do negro, esse tipo de sensualidade, o tipo de amor, né? O nosso sentimentalismo, aquela coisa visceral, latina. Né, do brasileiro, a natureza, a coisa ecológica até da natureza, né, que ele cantou muito essa natureza toda. Então, assim, são várias coisas que só tem no Brasil. Então, assim, impressionante, assim, e as músicas são belíssimas. Muitas, inclusive, até eu que sou cantora, quando a gente estava ensaiando, essa também adorei, essa também, a gente nem sabe. Já está no inconsciente coletivo e você nem sabe que é dele. Mas, assim, coisas lindas. E é legal que mostra também o Ari Barroso, apresentador do programa de Calouros, né? É muito engraçado aquela parte. Sucesso, porque, né? Eu me lembro. Autor de Escravizaura, né? Então, assim, eu era pequenininha e eu cheguei a assistir. Meu pai me botava para assistir televisão, assistir o Ari Barroso, né? O programa do Ari Barroso. A gente morria de rir, porque ele acabava com os calouros, ele destratava. E a gente achava engraçado. Assim, o telespectador sempre é meio sádico, né? Gosta dessas coisas. E eu pequenininha estava ali. Me lembro até do dia que ele estava de óculos escuros, porque parecia que tinha chorado muito. E eu perguntava para minha mãe, eu não entendia nada. Por que ele está assim? Aí ela dizia, não, foi porque a Carmen Miranda era muito amiga dele, morreu. Então eu me lembro então desse dia. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, está muito na nossa história. Só para o ouvinte se situar aí, né, sabe? Eu fiz aqui uma lembrança do musical da Escravizaura, que é o calouro que vai cantar e que canta Quem se deixou Escravizaura, né? Quem se deixou Escravizaura. É muito engraçado. É muito essa legal. Parte, muito legal. Nós estamos na ponta da linha aqui com o Miele, Luiz Carlos Miele, ator, cantor, humorista. Oi, Miele! Meu pessoal no rádio. Tudo bom, Miele? Tudo bem, como vão vocês aí nesse Rio de Janeiro maravilhoso? Ah, você tá onde, Miele? Estou em São Paulo. São Paulo, né? Terra da grana, né, cara? Exato, fazendo mágico de olhos. A minha não é tanta, mas eu tô correndo atrás. Ô, Miele, como é que você vê? Eu tava falando com a Tânia aqui no início do programa que os musicais estão ganhando um espaço muito grande. Ela até enfatizou as montagens dos grandes blockbusters, né, americanos. Exato. Principalmente. É. Como é que você vê isso, hein? Eu vejo de uma maneira positiva, terrível, pro artista brasileiro. Mas, corroborando com o que a Tânia disse, eu acho que essa enxurrada de musicais, que formou uma plateia já fixa, eu espero que ela termine também na montagem dos musicais brasileiros. Ah, por com exemplo, certeza. A Sinfonia do Rio de Janeiro, do Tom e do Billy Blanco, é um espetáculo maravilhoso, com toda a parte musical pronta, do Tom e do Vinícius, né? Do Tom e do Billy Blanco, Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Uhum. Vai possibilitar um musical extraordinário. Paulo Stânia, do Billy Blanco também, São Paulo que amanhã se trabalhando. Todas essas obras-primas musicais, eu acho que fatalmente resultarão em musicais brasileiros também. O Tim Rescala também está na linha com a gente aqui. O Tim também é ator, compositor, pianista, arranjador, autor de teatro. Claro. E vai dar agora. Tim, como é que você vê isso aí? Bom, em primeiro lugar, quero dar bom dia aqui aos colegas. Bom dia, Tim. Quero dar bom dia aos colegas, a Miele, a Tânia. É um prazer conversar com vocês. E a gente falar sobre esse assunto que interessa a todos nós, né? Mas, enfim, eu acho que esse renascimento do interesse pelos musicais, concordo com os colegas, é altamente positivo, principalmente porque ele amplia o mercado de trabalho, né? Para vários profissionais, para os atores, para os compositores também, né? E isso, se a gente observa, se compara com 20 anos atrás, por exemplo, era muito difícil a gente montar um elenco coeso em que todos dançassem, cantassem, era sempre uma coisa complicada, né? A preparação dos elencos. Hoje em dia, a gente encontra a situação inversa, ou seja, você quer montar um musical e às vezes faltam os profissionais, porque eles estão trabalhando em outros espetáculos. Uhum. Né? Isso é sinal de que realmente esse mercado está aquecido, ele está mantendo os profissionais em atividade, o que eu acho muito bom, né? E realmente eu concordo com vocês que está faltando ainda esse apogeu a atingir também o musical brasileiro, né? E eu acho assim, que o interesse existe, a gente vê que existem os musicais. O que eu acho que está faltando ainda é a dramaturgia, né? Eu acho que o autor brasileiro ainda não se deu conta de que o musical é um veículo até natural, né? Pelo que a gente Pela, da pela musicalidade da nossa raça mesmo. É verdade. A riqueza que a gente tem ainda não despertou, quer dizer, na verdade ele ouve, sim. A gente vê, não só o Chico Buarque, por exemplo, talvez tenha sido o único compositor que se aventurou, né, a escrever. Isso, né? Eu fiz dois musicais do Chico, fiz a Ópera do Malandro e Calabar. Pois é. Né? Então, quer dizer, é um autor que se interessou por isso. A gente tem outros que também escreveram musicais, como o Guarnieri. Acontece que eu acho que talvez até por uma questão histórica mesmo, a gente observa que houve uma geração que ela um pouco que ficou posta de lado muito pelo que aconteceu historicamente no Brasil, que foi a ditadura, né? Sim, uma coisa interessante também, eu estava conversando aqui com a Tânia no início do programa, é que a gente vê o ressurgimento dos musicais, principalmente na Europa, e nos Estados Unidos, mais na área do cinema, há uma grande produção quando há uma crise econômica, uma crise social, uma coisa mais difícil, um período mais difícil. E aqui nós estamos vivendo exatamente o oposto, nós estamos vivendo um ciclo virtuoso da economia. Apesar de falarem muito de pibinho, essas coisas, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, estão gastando mais, e agora com cultura, até com esse negócio do Vale Cultura, que é uma novidade também. Como é que vocês veem essa questão, essa diferença, essa peculiaridade do mercado brasileiro, da afirmação do mercado brasileiro nesse momento? Bom, ainda bem que é assim, né? É que tá evoluindo, né? Eu acho que até esses musicais todos que vieram da Broadway e tal, todo esse boom, né? Como o Tim falou, tem até escolas para atores de musical em pois São Paulo. Exatamente. E justamente eu fiz um musical La Tieta do Agreste e assim, os atores em São Paulo, e os atores eram incrivelmente bem preparados, né? Dançavam, cantavam e tal. E então esse boom, né? Essa vinda desses musicais da Broadway também criou está criando um hábito de assistir musicais, e nessa leva entram os musicais brasileiros também. Né? Eu fiz quase 20 musicais e nunca fiz nenhum da Broadway. Todos brasileiros, né? Não somente do Chico, mas assim, do meu início de carreira, com o Luiz Mendonça, o diretor de pernambucano, que nós fazíamos adaptação de cordel. E aí fizemos grandes espetáculos musicais, mas muito brasileiros mesmo, a postura no palco, tudo. É diferente. No nosso musical agora, o Duarte Barroso, nós temos. São quatro atores, né? E três mulheres. São quatro. Cinco com o Diogo e três mulheres. Todos cantam e dançam, mas não é aquela coisa daquela coreografia de bailarina, aquela coisa certinha, né? Como se fosse na Broadway. É uma coisa assim com aquele swing mesmo, bem natural, bem espontâneo. Até porque é samba, né? Muito samba ali. Eles quatro fazem cena. São os quatro que são da Império Serrano, são sambistas e tal. Ô, Mielia, a Tânia falou aqui da preparação de atores em São Paulo, a escola para musicais aí em São Paulo. E isso é um detalhe interessante porque mostra uma evolução no mercado dos musicais no Brasil, porque você já está criando a escola, criando o ator, formando o ator. Você tem aí uma Cláudia Raia, não sei o que, mas isso aí são exceções. Os atores não são atores para musicais. Como é que é essa história? Bom, essa geração está pronta. Ela existe agora. Existe, os atores, cantores aptos a enfrentar qualquer musical. Eu acho que hoje o Brasil é uma das três expressões mundiais dos musicais. Essa história que o Tim notou também, do musical brasileiro, que fatalmente vai chegar, é engraçado que o musical pioneiro no Brasil, que foi o Orfeu da Conceição, vai voltar repaginado dos Estados Unidos, porque o Cláudio Botelho e o Charles Miller estão indo para a Broadway para montar o Orfeu lá, e ele vai voltar depois de lá feito pelos americanos, com uma produção americana. E entre aqueles que eu citei, Sinfonia do Rio e tal, com certeza um momento vai voltar também o Grande Circo Místico do Edu e do Chico, que era belíssimo. E é uma obra-prima musical, que acho que o Tio Scala concorda comigo nisso. Foi arranjado por um gênio chamado Chiquinho de Moraes, um maestro maravilhoso, e está pronto esperando a produção. Brasileiro Profissão Esperança também, né? Exatamente. É verdade. E o Edu me falou que está recebendo e estudando várias propostas para montar o Grande Circo Místico. Agora, a coisa já está caminhando. Vem aí o musical sobre Elis, o musical sobre Simonal. Tem vários produtores interessados. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa história ampliada em termos dos musicais, graças a Deus. E que é riquíssima, né, musicalmente falando. Exatamente. A Luciana está até lembrando aqui também que essa dupla, o Cláudio e o Charles Mueller, estão preparando o musical do Vinícius também, né? Que é a história também do Vinícius de Moraes também. Também tá engraçado. Alô? Oi. Eu já sou veterano, estou vivendo bastante para ver alguém que vai interpretar o Miele. É verdade. Já estão escolhendo, quero saber quem Quem é que você escalaria, Miele? Você teria alguém para escalar? Eu interpretar sei. Você mesmo? Ah, ou você mesmo? Vou observar os candidatos. Ô Tim, como é que é essa questão da dramaturgia para musical? Como é que é essa história de você escrever para um musical? Como é que você acha que a produção brasileira nesse campo aí, principalmente a professora, eu falei agora dessa dupla do Cláudio e do Charles, e eles produzem muitos musicais, mas a gente carece ainda de uma produção específica. Até a Tânia lembrou do Chico Buarque, que produz, escreve para esse tipo de espetáculo. Agora, como é que você acha que a gente pode incentivar isso entre autores para que eles produzam para o teatro musical? Olha, eu acho assim, que eu tento fazer a minha parte, né? Como músico e como autor. Já escrevi algumas óperas, libreto também, já ensinei, infelizmente. Eu acho que um autor que se interessou e fez um belo musical foi o Miguel Falabella, né? E principalmente porque ele não ficou limitado às biografias de compositores e cantores, que eu acho que a gente está vivendo um pouco essa fase eu acho que deveríamos evoluir nesse sentido, porque se a gente ficar limitado às biografias, vai chegar uma hora que vão acabar os compositores. Embora a gente tenha muitos na história da música brasileira, a dramaturgia não é só isso. Não é só você contar a história de compositor. Mesmo porque isso é uma limitação que você tem, que o autor tem, que ao mesmo tempo ele tem que contar uma história e ele tem que mostrar os títulos principais da obra do compositor. Então isso é uma marra uma limitação que o autor se cria ao desenvolver essa tarefa. Então a gente observa que em alguns musicais, obviamente não todos, isso é um problema, porque a dramaturgia não evolui, né? Então eu acho que o que falta agora é se caminhar para uma dramaturgia, eu não diria de verdade que seria demais, mas eu acho que ela tem que evoluir e sair dessa limitação às biografias. Não tenho nada contra, até já fiz isso, né? Já participei de espetáculos assim, mas eu acho que a gente tem que seguir um pouco mais adiante. Isso que eu acho que está faltando. Os autores precisam abraçar essa tarefa. A Tânia participa desse musical do Ari Barroso, e ele é bem isso aí que você disse, ele é um retrato da carreira do Ari Barroso. É uma biografia, Barroso, né? Na verdade uma reverência, né? É uma homenagem ao Ari, uma homenagem, uma reverência, uma revelação também, porque até eu, que sou do ramo, né, já conheci melhor a pessoa, né, o artista e tal, e isso também, como cultura, isso é importante. Mas eu entendo o que o Tim está falando, se bem que a gente já teve Gota d'Água, todas aquelas obras do Chico, né, que são de ficção, né, que não são biografias. Mas eu acho interessante também essa observação. Nós temos aqui, por exemplo, esse Rock in Rio musical, que não é o caso de você fazer biografias, né? Mas você constrói uma dramaturgia em torno de uma série de músicas, uma colagem de músicas, e você constrói uma história nisso aí. Não, é porque é a história do Rock in Rio, e Rock in Rio musical é isso. Quer dizer, você vai pegar uma coxa de retalhos e vai juntar uma com a outra aí. Não é difícil, mas não é propriamente também uma dramaturgia. Miele, você podia falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o Tim devia escrever. O Tim deve escrever um musical humorístico chamado A Escolinha do Professor Raimundo. É verdade, hein? O Tim, olha aí, Tim. Ele que criou tantas coisas, tanta coisa boa lá para a Escolinha do Professor Raimundo. Seria um musical humorístico primeiro, inédito. Boa ideia, hein? Você acha que já deu o que tinha que dar, Tim, essa escolinha? Olha, já existiu até um espetáculo que alguns atores fizeram, que não era realmente um musical. Mas eu, por exemplo, fiz música para uma peça infantil, um musical infantil do Chico, que se chamava Salamé Minguê. Sim. Foi montado acho que uns 10 anos atrás, né? E até antes dele falecer, ele chegou a comentar comigo que queria remontar, né? Então, na verdade, essa dramaturgia, ela até já existe, mas não está nos palcos, né? E alguns musicais que foram criados na década de 70, como eu falei ontem, por exemplo, do Jean-Francisco Guarnieri, que eu acho que precisam voltar, precisam ser reencenados. Sérgio Ricardo, por exemplo, é um autor que escreveu musical. É, ótimo. É. Né? E que precisa ser remontado. Então, mas esse caminho agora já formou o público que era imprescindível ter essa gama de resposta financeira, até de bilheteria. Então agora, fatalmente, é só os artistas se movimentarem, os dramaturgos se apresentarem. Exato. Porque o público tem, isso eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos lotando. Inclusive interessado em música brasileira, interessado em musical brasileiro, né? Basta só agora a gente fazer essa ponte, né? E estimular realmente que a dramaturgia, quer dizer, que o compositor se una com o autor. Exatamente. Até porque nós temos aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil de maneira geral, uma cultura popular muito presa, muito vinculada às artes cênicas, ao teatro de revista, que também era uma espécie de musical, principalmente depois do fim dos cassinos, né? Quando você tinha você teve que botar aquele pessoal todo para trabalhar no teatro, não tinha mais cassino, né? Então tinha esse tipo de coisa. Miele, você viveu um pedaço disso aí, o finalzinho disso aí, como é que você vê essa passagem de lá para cá? Existe um paralelo nisso aí? Eu não entendi direito a sua pergunta. Nesses momentos, você, por exemplo, nós temos uma tradição grande de espetáculos como teatro de revista, que é uma coisa de teatro, e é uma coisa humorística, mas também musical, porque você tinha que absorver ali no teatro de revista muito de música, muito de... faz parte da cultura popular isso aí. Exatamente. E hoje nós estamos revivendo isso aí. Como é que você vê? Você vê algum paralelo entre esses momentos? Não, paralelo... Não é o paralelo, é o diferencial. Sim. O diferencial hoje é do investimento, da estrutura, da possibilidade de produção, de se investir num estilo que trazia humor, música e tal. Se você hoje colocar uma produção milionária em termos das mesmas ideias de antigamente, você terá grandes produções, terá grandes realizações. Os elencos já estão formados. Por exemplo, se você botar uma produção de muito investimento, o Antônio Maluca faz um espetáculo de invadir o mundo. É verdade. Baseado em raízes tremendamente brasileiras. É verdade. Aliás, isso aí é aquele negócio de você quer ser universal, você fala da sua província, da sua cidade, que é isso que você vai atingir, né? Todo mundo. Uma coisa que me chama atenção aqui, quando você estava falando, eu estava pensando nisso aqui, é que o teatro, esse teatro mais popular, como o cinema também mais popular, ele sempre foi uma coisa mais de costumes. Era uma coisa de época e aquela sátira dos costumes da época. Exatamente. E de um tempo para cá passou a ser mais engajado, né? Principalmente durante a ditadura, daquele período da censura. Né? Quando a gente fala, né? A gente fala de Ópera do Malandro, a gente fala de Gota d'Água, a gente fala de tudo isso aí, em função desse engajamento, né? Eles não usam black tie também, toda essa história aí é muito desse engajamento. E nós estamos vivendo hoje um momento após esse engajamento, hein, Tânia? Como é que você vê isso? Ah, eu gosto dessa liberdade também, né? De você poder contar o que você... Se você quer fazer uma coisa engajada, que tá com uma bandeira, uma propaganda qualquer de alguma ideologia, tudo bem. Ou se você quer falar sobre amor, eu acho porque interessante isso traz uma nova... Isso acho traz... que não tem que... A arte não tem que ter limites, não. Né? Pois é, mas eu digo que porque a gente vai mudando o... Sim, teve as características de época. É como se fosse uma evolução, né? Só que não é propriamente evolução, porque o teatro de revista era excelente, a coisa era muito boa, a chanchada da Atlântida era muito boa, a gente vê isso hoje. Interessantes formatos, né? Pois é, exato, mas a coisa vai mudando, né? Por exemplo, o Miele falou desse negócio da escolinha do professor Raimundo, isso marcou geração inteira na televisão, mas é uma coisa que vem do tempo do rádio, né? É uma... Por isso que eu perguntei para o Tim, quando eu falei com você assim, você acha que essa fórmula se esgotou, essa fórmula da escolinha, você acha que a escolinha já deu o que tinha que dar, não daria como o Miele sugeriu, ainda existe, o musical? Né, é reprise, né? É bom, reprise. Eu não sei, talvez sim, né? Eu particularmente prefiro pensar adiante, prefiro pensar para frente, sim. Porque se, por exemplo, no caso do teatro da revista, ele teve o seu papel, né? Teve um papel assim, equivalente ao da televisão, né? As músicas eram lançadas no teatro, né? Então você vê que ele produziu uma dramaturgia específica, que não é uma dramaturgia como a gente imagina hoje em dia, ou seja, era uma coisa completamente diferente, influenciada pela revista francesa, etc e tal. Ok, né? Assim como a gente já teve operetas, né? Vicente Celestino era um grande astro de operetas, né? Então a gente, na verdade, tinha uma linha histórica que se interrompeu. Então, não é o caso, acho que, da gente ficar lamentando o passado. Acho que é interessante pensar na frente, ou seja, observar as experiências do passado, né? Mas sempre pensando em direção ao futuro e ao presente. Ou seja, a gente está vendo que existe um interesse hoje, então vamos aproveitar que existe esse interesse por parte do público. Sim. Né? Você tem um sonho sobre um tema específico assim para você escrever? Não entendi. Né? Você tem um sonho sobre um tema específico para você abordar no musical? Olha, eu na verdade já abordei vários, né, vários aspectos. Tem Não, mas dentro dessa produção milionária. Em julho, eu escrevi que se chama Meu Amigo Bob. E vai estrear agora, e ele é um musical feito por artistas, enfim, do Rio de Janeiro, de sapateado, a partir de um núcleo chamado Orquestra Brasileira de Sapateado, com o qual eu já fiz vários espetáculos. E tem uma temática bastante leve. Já tem um outro, que é uma ópera que eu estou escrevendo para estrear em Buenos Aires, em outubro, que é completamente diferente. É um outro tipo de abordagem, porque tem um outro objetivo, né? Então, na verdade, os temas, eu acho que estão aí. O Brasil, eu acho que o que não falta é assunto, né? Com certeza. Então, assunto a gente tem, né? A gente tem que ter agora é fazer um movimento de levar isso para o palco em formato de musical. Ô, Miele, o que você está fazendo em São Paulo? Estou fazendo o Mágico de Oz. Ah, tá. E como é que está sendo isso aí? Tá, para mim, a experiência é bacana. Eu nunca fiz teatro, a não ser os meus próprios espetáculos de humor. E quando eu recebi esse convite para fazer o Mágico de Oz, eu perguntei para a produção simpática: mas o que, que eu vou fazer no Mágico de Oz? Para fazer que papel? Era o Mágico de Oz. Uhum. Eu falei: olha, muito obrigado, que bom esse convite, que honra. Mas o Mágico não faz nada no Mágico de Oz. O Mágico tem uma participação pequena na peça, no teatro, no cinema, que eu vi. Eu vou esperar uma coisa que eu possa entrar no musical do Charles Mingus, do Cláudio Monteiro, poder cantar uma música, senão eu vou ficar frustradíssimo. Aí, 3 dias depois, me ligaram e falaram: olha, o Cláudio Monteiro escreveu uma canção que não existe no espetáculo, para você poder fazer. Pedi autorização lá para os autores e tal. Falei: então, diga a hora e a roupa do ensaio. E estou satisfeitíssimo aqui, me acostumando à disciplina do teatro, desse teatro que eu nunca fiz, ao lado de 35 pessoas no palco. É uma experiência formidável, é uma produção fantástica. E o Mágico de Oz é uma coisa pioneira, porque até ele, os números, os espetáculos que tinham, que eram musicais, eram mais ou menos restritos àquela sucessão de números, como no Vaudeville. E o Mágico de Oz trouxe exatamente o início dessa dramaturgia, até musical também, porque os climas da música, o terror, papapá, a alegria, papapá, tudo isso começou com o Mágico de Oz, lá em 1900, era assim de Almeida, faz tempo. E até há uma teoria de que as coisas como o desenho, como Tom e Jerry e tal, seguiram essa linha dos climas criados através da orquestração. E a orquestração do nosso espetáculo é a original do filme. Então é muito bacana. Isso, o Tim vai se divertir muito quando assistir. Tim, porque esse espetáculo que você está preparando para estreia em Buenos Aires, você podia falar mais um pouco sobre isso e por que Buenos Aires? Bom, porque foi uma encomenda do núcleo de lá, chamado Núcleo Ibero-Americano de Ópera Contemporânea. Então, como eu labuto também nessa área da música de concerto, né, e já escrevi ao óperas dentro desse universo, eles me encomendaram, então, com total liberdade para eu fazer o libreto, quer dizer, no caso eu faço música em libreto, e é uma ópera de câmera, né, para 7 músicos e 3 cantores. Então estou trabalhando nela para estrear lá em outubro, aí obviamente espero trazer para cá o mais rápido possível, né. E ela já tem temporada determinada, tudo direitinho, ou ela vai estrear? Olha, lá ela tem 3 restas. Vai estrear 10 ou 11 de outubro, em Buenos Aires, com 3 restas marcadas. E aqui, obviamente, eu espero fazer com um elenco brasileiro, né? Não sei se esse ano, mas provavelmente ano que vem. O problema aqui é que quando a gente consegue montar uma ópera aqui, é uma coisa muito efêmera, né? Acaba rápido. Né? São poucas restas. Então a gente tem aquele trabalho todo de montagem e normalmente você não passa de em média 8 restas de um espetáculo grande, né? Agora, isso também porque a nossa cultura de operística é uma cultura do Vicente Celestino, o mais popular que nós temos de ópera é isso aí, né? Exato, exato. Na verdade, o nosso público de ópera aqui, ele é pouco renovado, né? Ele é mais tradicional, ele quer ver o repertório clássico, que não é nenhum crime, né? Claro que tem que ter sempre, assim como de balé, né? Seria interessante que os teatros de ópera fizessem isso e fizessem algo mais, né? A ópera brasileira, por exemplo, que a gente praticamente não vê montada. É verdade. E quando vê, é normalmente aquilo que a gente já conhece, né? Ou Carlos Gomes, ou no máximo Villa-Lobos com Irma. Mas a gente não costuma assistir nos palcos brasileiros a ópera brasileira. Eu, por exemplo, quando era adolescente, assistia algumas óperas brasileiras. Depois, nunca mais. E isso também, a que você atribui essa não renovação do público? Isso é falta de interesse, é falta de cultura, é falta do hábito de você, é falta de ensino, o que é isso? Eu acho que é falta de tudo, um pouco de tudo. Em primeiro lugar, eu acho que de uma política cultural com certeza. Que se preocupe com isso, né? Porque se os nossos programadores, assim, enfim, as pessoas que dirigem os teatros, né, não tem essa preocupação, vai ficar difícil, né? Isso tem que partir de quem faz essa programação, né? Então, um teatro de ópera, ele tem que ter os títulos clássicos, né? Os compositores clássicos, fazer, enfim, cumprir as efemérides, as homenagens, né? Os 100 anos de um, os 200 anos de outro, mas também tem que ter uma parcela da programação dedicada à experimentação, aquilo que não se conhece ou não se ouve mais, mesmo dentro do repertório clássico, né? Então, eu, por exemplo, que como estava dizendo, eu sempre frequentei ópera, porque o meu pai era cantor do municipal, do coro, eu tinha o hábito de ir. Eu cheguei a assistir 2 títulos diferentes numa mesma semana, né? Você tinha opções até 10, 12 óperas ao longo do ano. Hoje em dia a gente tem no máximo 2 ou 3 aqui no Rio de Janeiro, né? Então é evidente que sem espetáculos você não pode formar público. E essa ideia de que é uma coisa elitista, que o público não entende, isso é, na verdade, é o argumento de quem não gosta, de quem acha que a arte deve continuar sendo uma coisa elitista. Não é verdade isso. Quando o público tem chance de assistir, ele adora. O problema é a falta de regularidade, né? E agora está indo para os cinemas, né? Estão passando as óperas nos cinemas. Passa a ópera no cinema, é verdade. Exato. 3D. É verdade. E as pessoas gostam mesmo quando vêm, quando tem acesso mesmo. Claro, tem disponibilidade. As pessoas não têm dinheiro para ir, né? É. O cinema até é mais em conta. É também porque a ópera é uma montagem mais cara, é uma coisa mais cara, né, Tim? Sim, musical em geral é muito. Musical em geral, né? Agora, uma coisa interessante também que tem a ver com essa cultura, é uma cultura mais erudita, né? Essa cultura da ópera, embora ela possa ser popular na medida em que as pessoas se interessem, passem a ouvir e passem a curtir. Isso aí, como o Tim curtia quando era garoto, por questões familiares, na verdade. Mas o que a gente vê hoje é uma massificação muito da cultura mais digerível, mais fácil. fácil, essa cultura mais óbvia, o Gianni Ratto disse uma coisa muito interessante, que uma entrevista que eu li tempos atrás, que ele disse que hoje a diferença fundamental do público de 50 anos atrás, 40 anos atrás, para o público de hoje, é que bater palma de pé no fim do espetáculo passou a fazer parte do ingresso, do espetáculo em si. Quer dizer, você não bate palma em pé porque você está... palma em cena aberta, essas coisas, entendeu? O público não aplaude mais a cena aberta, é porque isso passou a ser parte do espetáculo, porque as pessoas... É o papel do público. É o papel do público, é isso aí. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É igual aquele bis totalmente fake que a gente faz, porque a gente sai do palco, os meus shows, os shows de todo mundo que eu assisto, né? Faz a última música, se despede e tal, sabendo que as pessoas vão pedir que você vai voltar. Já faz parte do script. No último show que eu vi da Nana, ela fala assim: eu não vou sair para voltar se eu sou uma senhora, não vou ficar agora. Bata o pau e tá só agora, vamos ver. Já que você falou da Nana, ela quando fez 70 anos, faz pouco tempo isso, ela deu uma entrevista também grande em que ela desceu a lenha, né? Em geral, em tudo. Acho que agora qualquer um faz sucesso, qualquer coisa. Muito bom. Você lembra disso aí? É o Dori Caymmi que escreve esse texto dela de falar mal do jogo. É o Dori, o ghostwriter dela, é o autor. É, ele escreve, ela fala mal. Tanto que o Danilo Caymmi, quando ele entra em algum ambiente que tem mais de 5 pessoas, ele fala: pessoal, eu sou o outro. Ela começaram a xingar ele de volta. Para não ser confundido, né? É, mas essa... Dori Anana tem tanto talento quanto mau humor, né? Agora, essa questão da dramaturgia voltada, a dramaturgia musical, voltada especificamente para o teatro musical brasileiro, isso é uma coisa que vai... também, vocês acham que isso pode criar empecilho nessa produção mais culta, digamos assim, mais séria do musical brasileiro? Porque sair dessa coisa da homenagem dos 100 anos, dos 200 anos, dos 50 anos, essa coisa, e produzir uma dramaturgia própria para temas que sejam de interesse, sejam sérios e sejam musicais. É interessante isso. Como é que seria isso, Tânia? Você acha que é viável isso aí? Claro, claro. Criatividade aqui entre nós. Mas tem público para isso aí? Vocês acham que tem público? Tem. O público tá querendo isso, né? Nós estamos assim, lá no Carlos Gomes, está lotando, apesar de teve algumas críticas especializadas assim, que não foram muito positivas, mas o público ama. E aplaude de pé, e assim, é incrível, adora. Então, acho que assim, outros temas, mesmo não sendo biográficos, mas assim, já estão tendo assim, o hábito de irem assistir musicais. Vocês imaginam se quiserem se montarem agora um hospital, ou um hospital, um musical sobre Brasília? Ele quis falar do hospício sobre a política. Honestidade da política brasileira. E vai ter uma fila daqui até Brasília. Aí talvez a gente esteja revivendo o teatro de revista, né? Exatamente. Com aqueles temas críticas, sátiras, né? Políticas. É, com as grandes sátiras políticas e de costumes, né? É. Porque na realidade... não sei se vão liberar as verbas. Mas... Ah, é, porque falta apoio, né? Falta apoio nesse. Agora eu acho que com relação... Agora, esse musical sobre o momento político brasileiro é inevitável. Ele vai sair daqui a pouquinho. Né? Ô, Tim, você ia dizer o quê aí? Não, eu ia dizer exatamente isso. Que, na verdade, aquilo que eu falei antes, assunto não falta, né? É preciso se debruçar sobre a questão, né? E observar o que a gente tem, a riqueza que a gente tem de música, ela não é só essa que a gente está sempre homenageando, ela é uma que está sendo criada hoje. Os compositores brasileiros são muitos e são muito bons. E os autores brasileiros também, existe uma nova geração de autores que está sendo mostrada agora, não só no Rio, mas também em São Paulo e outras capitais, que está surgindo. Então é interessante que esses jovens autores se debrucem também no musical. É. Então, mas... eu acho, na verdade, é uma tarefa mais difícil, né? Mas justamente por isso que ela é mais interessante. É, eu acho que é diferente, né? Não sei nem se é mais difícil, mas a produção de uma dramaturgia não musical é diferente da produção da dramaturgia musical. Mas o fato também, Tim e Miele, Tânia, é que os novos autores, e eu vi isso ontem numa matéria no jornal Valor Econômico, da necessidade de roteiristas para a televisão, principalmente a televisão por assinatura, que absorve muito essa produção intelectual de artes cênicas, porque é obrigada por lei a transmitir X horas de programação nacional, então com isso abre um mercado e não tem o público, não tem quem produza para esse mercado, entendeu? Não tem, tá faltando roteirista. Está faltando roteirista. É. E os roteiristas, quer dizer, quando não está faltando roteirista, você desvia as pessoas que naturalmente poderiam produzir para teatro, para produzir para esse mercado, porque é um mercado que remunera e paga melhor, paga rápido, paga mensalmente, entendeu? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que tem que ver o lado positivo disso também, né? Porque é um estímulo, né? Espaço que se abre, o mercado se amplia. E muitas vezes um autor que trabalha em televisão trabalha também em teatro, né? É. Aliás, isso é muito comum, né? Isso sempre foi na verdade. Foi. No rádio e no teatro, antes da televisão, agora na TV e no teatro, né? Esses veículos mais. Esses veículos de massa, eles são. Eles projetam muito a pessoa, mas a pessoa se realiza muito no palco, né? Não é isso, Tânia? O teatro é um xodó. A gente faz. Eu acho que esse mercado está se abrindo automaticamente. Eu não acho que ele é deficiente, não. Eu acho que é só as pessoas chegarem aos investidores certos, mas com certeza esse leque está se abrindo e cada vez mais, inclusive o jovem, vai se interessar por uma carreira que vai ter resposta. Alguém falou um pouco atrás aqui nesse programa do Falabella como um trator, né, digamos assim. Mas ele é fera, feríssimo. É um grande... Sabe tudo. E é um produtor mesmo, é um criador e produtor. Quer dizer, nós temos outras pessoas ou nós estamos presos a essas pessoas que são... essas pessoas é que o dramaturgo vai procurar, é que essas pessoas são os catalisadores dessa produção. Ou a gente tem outras formas de chegar a esse mercado de uma forma mais, de uma maneira mais democrática? Olha, eu acho assim que as pessoas têm que têm que tomar iniciativa, né? Porque às vezes um dramaturgo surge de uma situação como você falou, né? Não tem quem faça, vai alguém faz. Né? É, às vezes as coisas surgem assim. Se a gente vê, por exemplo, faz uma comparação com a novela brasileira. Por que é que se faz novela no Brasil bem? É porque se faz muito. Né? No início, nas primeiras novelas, obviamente se experimentava, as pessoas estavam aprendendo, os próprios autores estavam aprendendo, fazendo, né? Com o fazer daquilo. A mesma coisa o teatro. À medida que você vai fazendo, vai colocando em cartaz, vai tendo o feedback do público, vai tendo as críticas, vai melhorando, vai se aprimorando. Então, isso eu acho que o que falta é as pessoas se lançarem nessa tarefa. Exatamente, né? Que a indústria, é evidente que a indústria vai procurar o autor de resposta imediata. Claro, mas com mas com a evolução do mercado como um todo, assim, os jovens vão começar a oferecer os seus trabalhos. Exato. E eles serão cada vez mais assim. Novos valores, né? Tem que colocar a cara a tapa, né? Essa aqui é uma outra questão também. Esse negócio de botar a cara a tapa, de botar a cara para fora ali, e levar, né, o tapa, porque esse aqui é o problema, né? Até ele falou aqui, o espetáculo sobre o Ari Barroso sofreu críticas, né? Críticas não favoráveis, digamos assim. E, no entanto, é um espetáculo de grande apelo popular, nossa, de grande aceitação. Amam. Isso assim, nos dá uma felicidade enorme, porque é para eles que a gente faz, na verdade. Esse negócio de botar a cara a tapa. Funciona assim, mexe muito com quem produz, com quem faz, quem bota a cara ali, e com uma crítica que é eternamente criticada por isso, né? Não é não? É, mas faz parte da profissão, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte da profissão, não tem jeito, a gente tem que seguir em frente. É, faz parte do jogo. É verdade. Ossos do nosso... Agora, você falou uma coisa legal, Tim, que é da quantidade vai sair a qualidade, né? Esse é um exemplo clássico, essa produção é dessa quantidade que você vai aprimorando as novelas. Know-how, vai criando... Não é? Exatamente, você vai aprendendo a fazer, né? Vai criando um métier, né? Você vai criando outros profissionais. Você vê, por exemplo, no caso do cinema brasileiro. Quando houve a era Collor, que o cinema brasileiro sumiu, né? Os profissionais, principalmente da parte técnica, eles também ficaram sem trabalho, foram fazer outras coisas, né? Então, com a retomada do cinema, esses profissionais voltaram, alguns voltaram, outros não, e outros foram se criando, né? Então, tudo depende disso. Se há mercado de trabalho, os profissionais vão se aprimorando, vão aprendendo a fazer. Isso a gente vê em qualquer área de trabalho, na música, no teatro. À medida que há uma produção grande, o nível de exigência vai subindo, né? É verdade. Ô Miele, eu queria que você, nós estamos caminhando para o final do programa, você fizesse a sua intervenção final, avaliação do debate, dessa conversa. Nem foi um debate, isso na verdade foi um papo ameno, uma conversa. Pena que não foi em volta de um piano, tomando um esquinho, assim, né? Como é do estilo do Miele, pelo menos do velho Miele que a gente conhece. Que eu não quero nem escolher entre piano e uísque, porque a junção dos dois é que faz a alegria. Mas eu prefiro, em vez de fazer uma análise, agradecer a possibilidade de estar junto com vocês e aprendendo um pouco mais com cada um desses meus colegas maravilhosos aí. Obrigada, querido. Então, você também. E muito sucesso aí com o Mágico de Oz, inclusive com a música feita para você, não é isso? Graças a Deus. Para nós todos, então. Então, palmas para nós todos. Eu tinha, eu queria que você fizesse também uma intervenção final para nós encerrarmos o debate. Não, quero agradecer o convite para participar e bater esse papo aí com os colegas, né, que a gente admira. Infelizmente, a gente não tem o hábito de se encontrar como gostaria, né? E comemorar esse interesse pelo musical, né, do público, e torcer para que as temporadas aconteçam cada vez mais a miúde, né, que o público compareça e que a gente consiga levar sempre gente ao teatro e ouvindo música brasileira e vendo o teatro brasileiro. Ô, Tânia, esse Ari Barroso, essa aceitação da peça, esse público tão intenso que tem sido visto ali no teatro todo de sempre, né, em todas as sessões, isso vai prorrogar? Nós vamos ficar até o final de março aqui no Rio e depois começam umas viagens. Sim, já começa até o final desse mês, então. Só tem mais duas semanas, aproveitem. Quero convidar todo mundo, é belíssimo, as músicas são lindas, os arranjos do Josimar Coutinho. Tim e Miele, vocês não acreditam, tem vocais de 6 vozes, cada um de nós faz uma voz diferente. Então é de uma riqueza assim, musical, fora as músicas em si, que são belíssimas, né? E é muito, muito sofisticado a direção musical, o Josimar Coutinho. E tivemos uma coisa que eu quero falar para vocês também, a supervisão, a direção é do Diogo, mas a supervisão foi do Amir Haddad, e que foi assim um contato mágico, lindo, assim, eu nunca tinha feito nenhum trabalho com o Amir, e ele é realmente um mestre, assim, quase um guru. É uma coisa assim tão inspiradora, todas as intervenções dele, né, com a gente, a presença dele quando ele começa a falar, né? Então assim, é uma coisa que toda essa magia está no palco. As atrizes que fazem a Carmen Miranda, a Linda Batista, a Ana Berdi, a Mariana Baltar, são maravilhosas e assim é muito interessante, né, quando aparecem esses personagens, né, desse flashback que ele tem, né? Eu faço a parte dramática, aquela parte que cai na real e está ali no hospital com o marido, Canto Só Doçura. É uma participação especial pequena. Apelo patético no final por emoção. É, a albumina humana. Que isso é real, a esposa fez uma solicitação. Não tem coisas gratuitas ali, a verdade é que é uma biografia. Não, né? Muita coisa teve que sair, né? Porque já tem, assim, acho que por volta de 2 horas, com 2 atos, né? A minha participação, como eu estava falando, é uma participação especial, eu canto só 2 músicas, Ocultei e Tu. Que são belíssimas, não são das mais conhecidas como Risque, que é aquele golaço, né? E assim, não, é lindo, né? Momentos lindos, assim. E as músicas Baixa do Sapateiro, agora lá do Brasil, enfim, todos esses hits. Então, quero convidar as pessoas, só tem mais esse fim de semana e mais 2 aqui no Rio, depois a gente vai viajar. Aí vai para São Paulo primeiro ou vai viajar? Não, tem sim, Brasília, Porto Alegre, aí tem vários lugares, Campinas. Aí são passagens mais rápidas também, né? Mais rápidas. Nenhuma temporada tão longa e está previsto também uma temporada mais longa assim em São Paulo. Legal. Falou, Tânia, muito obrigado. Obrigada a vocês, um beijo enorme dos meus colegas queridos Tim e Miele. Legal. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Tim, muito obrigado, Miele, pela participação no tema livre de hoje. Nós falamos sobre a produção musical do Rio de Janeiro, que está em alta. E não só no Rio de Janeiro, em São Paulo também, no Brasil como um todo, o Tema Livre vai ficando por aqui e nós estaremos de volta na segunda-feira às 10h05 da manhã. Até lá. Estamos apresentando Tema Livre com Luiz Augusto Golo. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional. Tradição, música, informação, esportes e shows ao vivo. Nacional Jornalismo. Horas em Brasília. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Estados produtores entram no Supremo contra a lei dos royalties. Inflação medida pelo IGP.